Eita, eu ainda não li a cartinha dela não. O que será que essa mulher está se sentindo sofredora e infeliz, hein? Bom, já já que a gente vai aí ler para vocês a cartinha e vamos ver o que, que a gente pode dizer para ajudar essa nossa querida amiga, não é mesmo? Mas daqui um pouco, tá? Porque agora eu vou trazer o Carlos Alexandre. Você é a ciganinha, dona do meu coração. Roda aí o Carlos Alexandre, a ciganinha. Você é a ciganinha, dona do meu coração. Você é a ciganinha, dona do meu coração. Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão. Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão. Hoje à noite eu vou falar com seu pai. Quero saber se ele concorda com um casamento entre eu e você. Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos. Só porque eu não tenho sangue cigano. Só porque eu não tenho sangue cigano. Você é ciganinha, dona do meu coração. Você é a ciganinha, dona do meu coração. Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão. Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão. Hoje à noite eu vou falar com seu pai. Quero saber se ele concorda com um casamento entre eu e você. Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos. Só porque eu não tenho sangue cigano. Só porque eu não tenho sangue cigano. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. É, vai chegando próximas eleições, começa aí as campanhas de difamação, gente querendo destruir outros com medo de que aquela pessoa se torne um muito forte, um concorrente muito forte. Aí a gente vê tudo isso. É por isso que, olha, é o jogo mais sujo que existe, a tal da política. Aí agora, como ficaram com medo aí da repercussão, da fama que repentinamente adquiriu o ministro Joaquim Barbosa, agora estão aí já numa campanha de difamação, tentando fazer com que ele caia no descrédito. Então isso aí tudo não passa de um jogo político, um jogo de cena. É por isso que eu falo sempre, política é algo que não presta. Eu acho que, infelizmente, a gente depende de político, mas política não presta. Quando se fala de política, você pode esperar que lá vem safadeza, sempre tem cachorrada no meio. Não consegue se fazer política de uma forma limpa, direita e honesta. É por isso que eu não gosto de política. Mas gosto de música. Então, como essas duas que eu rodo aí. Metallica, Nothing Else Matters. E depois o Ray Douglas, Não Quero Falar Com Ela. Roda essas duas aí pra mim. Roda, menino, roda. I see and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. But I know so close, no matter how far. Trusting who we are, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri. Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado. O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado. Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Se ela ligar outra vez, diga que eu não estou. Invente uma história qualquer, diz que arranjei outro amor. Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí. Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri. Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri. Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado. O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado. Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Quando começa a temporada de chuvas aí na região norte, eu começo a ficar preocupado imaginando a situação lamentável que ficam as rodovias do estado. Meu Deus do céu, a famosa Transamargura, Transamazônica, né? É uma dificuldade. E a BR-163? É uma que faz ligação Santarém-Cuiabá. Meu Deus do céu, é uma verdadeira calamidade o sofrimento que os motoristas têm. Num caso de emergência, se tiver que tirar alguém de lá, só de avião. Porque de carro é praticamente improvável que consiga chegar a tempo, se for um caso de emergência, levar alguém para o hospital, de carro não sai de jeito nenhum. Tá terrível. A Transamargura, então, eu vou te contar o sofrimento que tem aquele povo que vive ali. Quer dizer, o governo se preocupa em criar projetos, né, de assentamento, mas esquece de criar condição para que esse povo viva dignamente, viva com mais respeito. Se preocupa muito em levar o povo para lá, mas não se preocupa em dar condição para que o povo possa ter uma vida melhor. Isso é lamentável, isso é muito triste, viu? Muito triste mesmo. Vamos trazer agora o Paulo Sérgio para cantar. Para o diabo os conselhos de vocês. É isso aí. Para o diabo os conselhos de vocês. Do Maurício também. Pode mandar para o diabo, viu? Roda lá, menino, roda. Já não me importa o que vão dizer, nem me interessa, eu não vou ligar. Só quero ter meu bem aqui comigo. Esqueço tudo que ela me fez. Para o diabo os conselhos de vocês. O que existe é mais que amor em mim. Eu sei que é triste, mas eu morro assim. Minha saudade é muito grande. Esqueço tudo que ela me fez. Para o diabo os conselhos

71-749-970, Brasília, Distrito Federal, ou então através do computador. Você entra no site www.radioestudiobrasil.com.br e lá tem um quadrinho contato. Você clica lá no quadrinho e vai abrir uma janela. E lá, depois, dentro dessa janela, você pode escrever para qual programa você quer mandar aí a sua mensagem. Pode ser para o meu programa, do Adelson Moura, da Márcia Ferreira, do Diego Valadares, do Jota Brito, do Cleito Aguiar. São tantos programas que nós temos aqui na Rádio Estúdio Brasil. Então você pode participar de qualquer um, através tanto da caixa postal, que essa aí vale para todos os programas, quanto através do site, né? Do site da Rádio Estúdio Brasil, www.radioestudiobrasil.com.br. Participe mesmo. Sabe que a gente fica muito feliz, muito alegre, muito contente de ter você aqui com a gente, viu? Agora eu vou rodar o Odair José. Ah, rodei agora há pouco o Paulo Sérgio, né? Agora é o Odair José. A noite mais linda do mundo. Vamos fazer desta noite a noite mais linda do mundo. Roda, menino! São momentos felizes. Vamos fazer dessa noite a noite mais linda do mundo. Vamos viver nessa noite a vida inteira num segundo. São momentos felizes. A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer. É não pensar no que vai ser. Oh, não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir. Não me pergunte. Rapaz, eu estava lendo aqui a cartinha de destaque de hoje, a carta da mulher sofredora e infeliz de um lugar qualquer do Maranhão. Cartinha danada, viu? Uma cartinha danada. Vocês vão gostar muito dessa historinha. Eu gostei. Daqui um pouquinho, então, a gente lê a história da mulher sofredora e infeliz de um lugar qualquer do Maranhão. Mas agora eu vou rodar aí o nome complicado da música e do grupo. Chubby Chumpin é o nome do grupo. Chuamba Wamba é o nome da música. Chamba Wamba. Roda então essa música aí, menino. Roda. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter. Yeah.

agora é a hora, chegou o momento, chegou o instante de trazermos aí a nossa carta destaque. Vamos lá! E agora, a carta destaque do ouvinte. E a carta destaque de hoje, gente, é da mulher sofredora e infeliz de um lugar qualquer do Maranhão. Olha só o que ela escreve aqui. Olá, Maurício Fares. Olha que alegria poder ouvir novamente meu ídolo fazendo aquele programa de rádio. Eu adorava ouvir o Bom Dia Amazônia e a carta destaque. E eu vejo que você continua o mesmo, carinhoso e atencioso com seus ouvintes. Olha, pode parar. Mas, Maurício, quando eu fiquei sabendo que você voltaria a fazer programas de rádio, eu dei pulos de alegria. Maurício, eu tenho 44 anos e fui casado durante 25 anos com um homem muito bom. Ele sempre foi um bom pai e um marido exemplar. Ele foi garimpeiro por muito tempo no garimpo do Cumaru. Eu digo ele foi porque agora no ano de 2013 ele veio a falecer por complicações de tantas malárias que ele teve e por problema de hepatite mal curado. Dizem que um garimpeiro nunca foi fiel a uma mulher. Mas o meu marido foi sim, Maurício. Por ele eu botava a mão no fogo. Olha, Maurício, eu fiquei desesperado com a perda do meu companheiro de 25 anos. Chorei demais. Mas uma coisa ele sempre me ensinou foi que a gente tem que levantar a cabeça, enfrentar a dor e o sofrimento de frente e continuar a luta, pois a vida continua. Mesmo engolindo os pedacinhos do coração, fui me reerguendo e encontrando forças para suportar a perda que foi demais para mim. Olha, Maurício, ele sempre me aconselhou porque era mais velho que eu, 12 anos. Ele morreu com 56 anos. Tudo que ele sempre me ensinou e me aconselhou ficou gravado na minha cabeça. Nossos filhos também tiveram um pai exemplar que sempre mostrou o caminho do bem para eles e como deveriam se comportar perante o mundo. Ele era amigo dos amigos e, além de tudo isso, era um homem muito religioso que sempre procurava participar das ações promovidas pela igreja para ajudar as pessoas carentes. Ele sempre era um dos primeiros a se apresentar como voluntário para ajudar. Agora, sem ele do meu lado, Maurício, a vida parece tão vazia, tão sem sentido, mas eu vou fazer força e vou superar. Ele marcou demais na minha vida, Maurício, para esquecer assim de uma hora para outra. Aliás, eu acredito que nunca vou esquecer desse meu grande amor. Ele também era teu fã, Maurício, por isso eu descrevi para você saber que perdeu uma pessoa que tanto te admirava também. Agradece sua amiga mulher sofredora e infeliz de um lugar qualquer do Maranhão. Minha amiga, a vida sempre nos causando surpresas, não é? Algumas boas, outras nem tanto. No teu caso, perder uma joia como era o teu marido realmente dói demais. E não é fácil suportar o baque que isso causa na gente. É, mas pelo visto ele também te preparou bem para a vida mesmo, né? Te dando os conselhos certos e te mostrando que mesmo com as desavenças da vida, a gente tem que seguir em frente, mesmo que seja juntando os pedacinhos e colando e costurando, mas a vida continua para nós que ficamos aqui. Você perdeu o amor da tua vida e, como você mesma disse, eu perdi um fã. Mas o legado de honradez e caridade que ele está deixando certamente jamais será esquecido, tanto por você, quanto pelos seus filhos, pelos amigos, enfim, por todos que de uma forma ou de outra conviveram com seu marido. Agora, você colocou uma frase aí na sua carta que me chamou a atenção, e por essa frase eu vou rodar uma música para você cujo título é esse mesmo. A frase que você colocou aqui, ó: ele marcou demais na minha vida. E a música então que eu vou rodar para você é essa mesmo. É com o Ataíde Alexandre. Você marcou demais, né? Mas, menina, só tenho a desejar a você toda a felicidade do mundo, que você consiga superar, que Papai do Céu esteja sempre aí do seu lado, te protegendo, amparando, e que você consiga superar esse momento de dificuldade. Você é forte, você vai conseguir e vai reerguer, reconstruir a sua vida. Mesmo que não seja reconstruindo ao lado de um outro companheiro, mas que você vai conseguir reconstruir a sua vida ao lado de seus filhos e vocês vão ser muito felizes. Então tá aí a frase que você colocou, que eu transformo em música. Você marcou demais, Ataíde Alexandre. Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um grande beijo, menina. Roda lá, menina, a música dela. Acordei pela manhã, tive vontade de apertá-la em meus braços. Só a saudade encontrei no seu lugar. Fui revivendo nosso amor passo a passo. Em pensamento eu ainda pude ver nossos encontros e a nossa primeira vez. Você tremendo, dizendo eu te amo, embaraçando-se na sua timidez. Você marcou demais, como marcou, me deu amor e paz, depois levou. Olha, minha gente, antes de encerrar o programa, eu gostaria, assim, só de fazer um comentário. Eu falei agora há pouco sobre a situação precária das estradas do norte, né? A Transamargura, a BR-163. Agora, um fato chama atenção e é lamentável. Vocês vejam bem que o Mato Grosso tem apenas duas rodovias federais, que é a BR-364 e a BR-163. O trecho, né, do Goiás, da BR-364, a estrada é um tiro, é uma beleza, é uma estrada duplicada. E os mesmos carros que trafegam aí pelo estado de Goiás com esse tapete, com essa estrada bonita, eles trafegam também no Mato Grosso. Agora, quando entram no Mato Grosso, salve-se quem puder. É um descaso total. um absurdo, não tem, não se anda, é só buraco, buraco, buraco, buraco, buraco. Por que que o estado de Goiás, que tem uma centena de estradas federais cortando o estado, consegue manter as suas rodovias em boa situação, em boas condições, e o Mato Grosso, com apenas duas rodovias federais, não consegue chegar, não consegue fazer a manutenção dessas rodovias? Alguma coisa tem de errado, ou é que está tudo errado, né? Eu acho que está tudo errado. É uma vergonha, realmente, se o estado de Goiás consegue fazer, com tantas rodovias federais que tem, consegue até duplicar as rodovias, e o estado do Mato Grosso, com apenas duas, não consegue manter as suas rodovias em condição de trafegabilidade. É isso aí, é uma vergonha. Alguma coisa tem que ser revista, alguma coisa tem que ser vista. Principalmente, agora em época eleitoral, está na hora do povo realmente pensar se vale a pena continuar como está, né? Gente, grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida, e até o nosso próximo encontro, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês, ó. Menina, meu amigo, aquele abraço. Felicidade para todo mundo. Tchau, tchau, gente! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.